Aproveitou uma má saída do guarda-redes espanhol Palop, fez o 3-2 e 4 minutos depois marcou o seu terceiro golo, o quarto da equipa bracarense. Mantendo o ritmo louco da partida, Canuté ainda fez o 4-3 em período de compensação. Mas a noite era portuguesa, o Sporting Braga está apurado. Para trás já ficaram Celtic e Sevilha. Depois desta qualificação, Portugal ocupa o primeiro lugar da tabela UEFA, contados apenas os jogos de 2010-2011, total de 3.600 pontos, seguido por Sérvia, Bielorrússia e Israel. Recorde-se que as principais potências do futebol europeu ainda estão distantes dos lugares cimeiros, como Inglaterra, Espanha e Alemanha, que ainda não tiveram os seus grandes clubes a atuar este ano. Quanto ao ranking global, que tem em conta as últimas 5 temporadas, Portugal ocupa a 6ª posição, subiu para já 3 degraus em relação ao ano passado. Nos outros jogos de ontem à noite, também para o play-off final da Liga dos Campeões, o Apoel Tel Aviv empatou em casa com o Salzburgo a 1 bola, os israelitas passaram. O Basileia foi ganhar ao terreno do Xerife na Moldávia por 3-0, também apurou-se. O Anderlecht empatou em casa com o Partizan a 2 bolas, mas nas grandes penalidades os sérvios foram mais fortes. Partizan Belgrado segue em frente. Sevilha 3, Sporting Braga 4. O Sampdoria estava a ganhar por 3-0 ao Werder Bremen já na compensação. Tinha perdido por 3-1, por isso o 3-0 chegava. Mas eis que o Werder Bremen empatou aos 93 minutos e já no prolongamento os alemães fizeram 3-2. Perderam, mas seguiram em frente para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Hoje mais 5 jogos, com destaque para o Auxerre, Zenit. 3 portugueses a atuar nos russos, como sabe, Fernando Meira, Bruno Alves e Dani. Os jogos decorrem a esta hora. Na segunda-feira teve lugar o último encontro da segunda jornada da Liga de Futebol em Guimarães. O Vitória em local empatou a 0 com o Rio Ave. A partida até prometeu de início, começou mexida, entre duas equipas viradas para o ataque e com ocasiões de remates perigosos. Mas depois as equipas foram aumentando as cautelas com os minutos, perderam discernimento e deixaram cair a qualidade de jogo. Só na parte final é que voltaram as ameaças de gol, embora nunca tenham sido muito evidentes. Por isso o Nuno acabou por assentar bem a Vitória Guimarães e Rio Ave, que ao fim da segunda jornada ainda não marcaram qualquer gol. O Guimarães tem 2 pontos, resultado de 2 empates a 0. O Rio Ave conseguiu na segunda-feira o seu primeiro ponto. João Pereira regressa esta semana aos treinos, mas não vai ser utilizado no jogo de amanhã para a Liga Europa. O jogador do Sporting, que chocou violentamente com o colega Rui Patrício no domingo, no encontro com o Marítimo, sofreu um traumatismo craniano com perda de consciência. Não vai jogar na Dinamarca contra o Brøndby. Na segunda-feira, Gomes Pereira referiu que João Pereira estava fora de perigo e acrescentou que apenas se manteve internado devido a um protocolo de 24 horas. No Porto, Ucra já trabalhou hoje, mas de forma condicionada, um dia depois de ter sido operado a uma fratura no nariz e maxilar. O extremo português fraturou um dos ossos do rosto, também no domingo, diante do Beira-Mar, depois de um choque com João Luís. Ainda no futebol, a seleção feminina bateu hoje a Arménia por 3-0 na despedida da qualificação para o Mundial de 2011. A jogar fora, as raparigas Mónica Jorge abriram o marcador à passagem da meia hora através de Dolores Silva. Carol Costa largou a vantagem portuguesa já no segundo tempo, antes de Dolores Bizar fixar o resultado final. Apesar do triunfo, a equipa das esquinas sabia, mesmo antes desta última jornada do Grupo 7, que a qualificação estava fora de hipótese. Apesar de não conseguir chegar ao Campeonato do Mundo, Portugal despede-se do apuramento com o recorde da melhor qualificação de sempre no setor feminino. Na classificação do Grupo 7, a Itália terminou na frente com 22 pontos, segue para o play-off seguinte. Finlândia, segunda, com 16 pontos e ainda menos um jogo, é hoje contra a Eslovénia. Portugal, terceiro, com 12 pontos, 4 vitórias e 4 derrotas. Eslovénia, 6 pontos, menos um jogo. Arménia, 0 pontos. A seleção portuguesa de basquetebol somou a 6ª derrota em 7 jogos. Desta vez na Bélgica, onde Portugal foi derrotado por 68-63 na segunda-feira. Em Antuérpia, mais uma partida do Grupo C de apuramento para o Europeu 2011, os homens liderados por Montjon López frontavam um líder do agrupamento e mantiveram-se sempre dentro do resultado. Quase no final estavam mesmo a ganhar por 63-62, mas uma desconcentração no último minuto e meio, aliado a uma arbitragem infeliz na primeira parte, ditaram o desfecho favorável aos belgas. Portugal, último classificado do Grupo C, joga amanhã a última partida frente à Geórgia. O encontro é às 9:30 da noite em Faf. Rui Machado e Michel Brito superaram ontem a primeira ronda de qualificação para o Open dos Estados Unidos. O tenista português venceu o australiano Ning Lindahl por 6-2 e 6-4. O encontro havia sido interrompido pela chuva, quando estavam decorridos apenas 3 minutos. Havia 1-1 no marcador, com quebra de serviço para cada um dos tenistas. Michel Brito impôs-se à checa Karolina Pliskova por duplo 6-4. Ambos já conhecem os próximos adversários. Machado vai defrontar o norte-americano Ryan Harrison. Michel vai ter pela frente a bielorrussa Anastasia Yakimova. Depois de ter estado desaparecido durante 4 dias, António Rosado, campeão nacional de profissionais de golfe em 2009, já regressou a casa. Embora seus pais tenham feito a participação à polícia, tudo não terá passado de uma decisão do jogador de estar sozinho durante uns tempos. Além da recente separação da namorada, surgiu a hipótese de Rosado, de 25 anos, se sentir frustrado com os seus resultados. O Algarvio está na sua segunda época no EPD Tour, o circuito de profissionais na Alemanha. Na época passada terminou em 31º e neste ano está no 51º lugar. Sam Corte-Real, que o bateu na final do Nacional de Amadores 2006, acredita no seu potencial. Tem vindo a progredir, está mais maduro, tem boa estratégia de campo, os resultados não mostram isso, mas no golfe as coisas demoram, disse o jogador. Tiger Woods está separado da sua, agora, ex-mulher. O golfista norte-americano e sua esposa, Ellen Nordbergren, anunciaram que estão formalmente divorciados de acordo com os seus advogados. A sentença dissolvendo o vínculo entre os dois foi decretada por um tribunal da Flórida e estabelece que ambos vão repartir a custódia dos filhos de 3 e 1 ano. O divórcio culmina uma novela extensa, iniciada a 27 de novembro do ano passado, com a descoberta de várias infidelidades conjugais do número 1 mundial de golfe. Várias mulheres reconheceram ter mantido relações sexuais com Tiger Woods, que chegou a estar internado numa clínica para o tratamento de compulsão sexual, tendo suspendido a carreira competitiva durante vários meses. A fechar, os Jogos Olímpicos da Juventude. Em Singapura, hoje foi o 11º e último dia de provas para os atletas portugueses. Na vela, foi a final da classe Byte C2, com a realização da 12ª regata, a Medal Race. Quanto aos dois velejadores lusos, Gonçalo Pires foi 17º classificado e Inês Sobral registrou um 23º lugar. Na classificação final, Gonçalo Pires foi 10º, com 100 pontos. Na vertente feminina, Inês Sobral foi 15ª, 122 pontos. Ténis mesa, a equipa da Europa 2, composta pela portuguesa Maria Xiao e Emiliano Van Rossome, perdeu com a equipa intercontinental 1 por 2-1 em jogos. Xiao e Van Rossome terminaram no 9º lugar por terem chegado aos oitavos de final e Maria Xiao repetiu assim a posição que já tinha conquistado no torneio individual, onde perdeu com a chinesa Yi Gu por 3-0, parciais de 1-5, 1-5 e 1-5. Já no balanço final, Mário Santos, chefe da missão portuguesa, comentou: "A parte competitiva de jogos terminou. Hoje vamos festejar os bons resultados que conseguimos e o aniversário da Inês Sobral. Adorei estar com eles, estes jovens atletas têm muito potencial. São pessoas bem formadas e isso contribuiu para o excelente ambiente que vivemos neste período que aqui estivemos. Uma palavra ainda para os treinadores, fizeram um bom trabalho a todos os níveis, parabéns. Para se alcançar um resultado, há muito trabalho invisível que merece ser reconhecido", declarou hoje Mário Santos. Amanhã realiza-se a cerimónia de encerramento às 8 horas locais, 1 da tarde em Portugal Continental. Esta primeira edição dos Jogos Olímpicos da Juventude reuniu cerca de 3.600 atletas num universo de 204 países, competindo entre si em 26 modalidades. Foi a última notícia da edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos no domingo às 11 da noite. Até lá!